Louvado seja o Senhor Jesus, querida igreja, meus amados irmãos. Hoje estamos trazendo na parte da manhã o tema O Propósito da Vida. O Propósito da Vida. Antes de nós fazermos a leitura, a gente faz assim um breve comentário. Eu acho que triste coisa é quando nós vivemos nesse mundo sem saber o que nós somos, o que nós representamos, a direção que nós devemos tomar. Eu acredito que uma pessoa nesse mundo solta, sem conhecimento nenhum, é um desastre. Ela passa a ser o seu Deus, ela faz o que ela quiser e o que ela bem entender. Não tem satisfação a dar a ninguém, às vezes até muito menos à esposa ou ao marido. Enfim, eu sou autônomo. A minha vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Momento. É isso que Deus diz? Será que é isso que o Senhor quer de cada um de nós? Lógico que não. Bem, começamos a raciocinar que nós não pedimos nem para nascer e o Senhor nos agraciou com a vida. Nós não pedimos nem o nosso sexo e o Senhor também nos agraciou. Não pedimos nem escolhemos a família. Agora, será que todas essas coisas, elas vão dar em nada? Será que não existe algo além de tudo isso? Será que as pessoas não param para que elas venham olhar no espelho e ver a perfeição de Deus em nossas vidas, em nossas mentes, nossos membros, nossos corpos, a procriação, como que ela é feita, como que uma criança é gerada? Enfim, são tantas coisas maravilhosas. E quando você sai de você e você olha assim para o tempo, para a natureza, vendo tantas coisas, será que todas essas coisas vão dar em nada? Será que nós não temos um propósito nesta vida tão preciosa que é, e que hoje em dia ela não está sendo valorizada em nada? Os valores foram invertidos. Não, querida igreja, para você, para mim, para nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós que confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, bem, agora você tem um propósito de vida. Você sabe o que você está fazendo aqui, você sabe para onde você vai além, depois da morte. Então você tem a garantia do hoje, do amanhã também. E vamos então mergulhar na Bíblia Sagrada para ver o que o Espírito Santo de Deus há de transmitir para nós. A começar o texto base, eu convido você para que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 26. Isaías 26, versículo de número 3. Isaías 26, 3. Diz então assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem confia no Senhor, diga amém. Aleluia, que bom. Então diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque aquele que o propósito é firme confia no Senhor da glória. Olha só, meus filhinhos, quantas vezes nós tomamos conhecimento de pessoas que chegam na igreja, que louvam, bate palmas, glorifica a Deus, cumprimenta o irmão, quer dizer, vive uma vida saudável dentro dos propósitos de Deus, e lá pelas tantas algo acontece que essas pessoas abandonam, deixam todas as coisas, e aí a gente pergunta, onde é que estava o propósito dele? O propósito dele não estava firme, consequentemente ele não vai ter paz. Porque a nossa paz está em nós acreditarmos verdadeiramente no Deus de toda a glória. Aleluia por isso. Então, meus filhinhos, Os judeus, eles traduzem aqui: tu conservarás em paz, em perfeita paz, a mente que se firma em ti, se firma no Senhor, porque confia nele. A palavra mente traduzida, se você for buscar o original, ela quer dizer a mesma coisa que propósito. A palavra mente quer dizer a mesma coisa que propósito. Desenvolve-se da paz, que quer dizer firmar, moldar, imprimir diretrizes. Veja como que a coisa é profunda. Não é simplesmente uma questão de propósito, isso aí tem profundidade. E a palavra-chave da parábola do oleiro, lá em Jeremias 18, mostra que Deus tem o direito de moldar não somente as nações, como também as pessoas. Amém? Ele tem o direito de fazer isso porque Ele é o nosso Deus. Aleluia por isso. Portanto, meus filhinhos, a primeira leitura está aqui em Isaías. Agora eu convido você para que venha lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração de Paulo. E eu quero te dizer que essa também é oração aqui nossa, para que a igreja seja uma igreja firmada, uma igreja que não seja uma igreja que anda na crista da onda, não, mas uma igreja que sabe perfeitamente o que quer. A igreja que sabe perfeitamente para onde que o Espírito está nos levando. Quando nós recebemos esse ministério da reconciliação que aqui está, é uma obra árdua, mas é uma obra tremenda no reino de Deus. Quantas pessoas nós recebemos aqui com as suas vidas totalmente desboroadas, desacertadas, seja em todas as áreas, e a nossa obrigação é conduzir essas pessoas lá no altar do Senhor, fazer essa pessoa se firmar no Evangelho, fazer com que essa pessoa saia daquela situação e viva a paz que o Senhor verdadeiramente nos entrega. E como isso é duro, porque a gente encontra resistência. Ainda há pouco eu estava falando ali com uma ovelhinha no gabinete pastoral. Que bom é quando a gente coloca o nosso coração no altar de Deus, para que Ele cuide de nossos corações. Eu peço à igreja aqui presente, não coloque o seu pé atrás. Coloque sim o seu pé atrás em relação ao mundo, mas em relação à igreja que prega a palavra de Deus. O único livro aqui aberto é a palavra de Deus. Então vamos verdadeiramente nos render ao Pai Celestial, porque quando isso acontece, certamente a paz vai inundar a sua vida. Amém, igreja? Aleluia. Então, meus filhinhos queridos, Deus é o único que pode nos tornar dignos da vocação que Ele nos entrega. Nós não podemos fazer a obra pela carne. Nós não podemos fazer a obra pelo nosso eu. Nós temos que fazer a obra pelo Espírito Santo de Deus que nos tomou. Agora, já não sou eu mais que vivo, é o pastor que vive em mim. Jamais. É Jesus que vive em mim. Quando a gente chega e a gente confessa e que a gente se entrega, que a gente coloca os nossos corações no altar do Senhor, a partir daquele momento você tem um Senhor que é o seu chefe. Tudo que você for fazer, tudo que você pensar, leve ao teu chefe, leve ao teu Deus, fale com Ele, tenha essa intimidade grande com Ele, e você vai ver que os desígnios dele na sua vida vai ser algo fantástico. Aleluia. Portanto, Deus é o único que pode nos tornar dignos de sua vocação. Ele é a fonte de todo o propósito nosso de fazer o bem. Que bom! Aleluia por isso. Ele fornece o poder necessário para o cumprir. Ele faz a obra que a nossa fé almeja. Preste atenção nisso. Ele faz a obra que a nossa fé almeja. Então, meus filhinhos, isso é bom, porque quando a gente passa a entender essas coisas, e quando a gente diz que Ele é o nosso Senhor, Ele passa verdadeiramente a ser o nosso Senhor. Olha, eu dou um passo atrás para que o Espírito de Deus tome a minha frente, tome as rédeas de minha vida. E aí, quando isso acontece, você vai ver que o propósito, há propósito em nossas vidas. Nós temos sim uma missão a cumprir. Você como mãe, você como pai, você como filho, você sobretudo como filho de Deus, você tem uma missão a cumprir e você tem que cumprir. Pastor, hoje está enérgico. Não se trata de ser enérgico, se trata de ser fiel à palavra de Deus. Mamãe, papai, não deixe de ter autoridade sobre seus filhos. É uma missão que você tem nesta vida. Homens de Deus, vocês que receberam aqui a imposição de mãos, não deixem jamais de fazer a obra de Deus. Sabe por quê, meus filhinhos? A obra de Deus, ela é feita voluntariamente. Aqueles que receberam o Espírito e que se colocaram à disposição, não seja para você um fardo pesado de vir para a igreja. Não seja para você um fardo pesado de você fazer a obra de Deus, de você se colocar à disposição de uma igreja para trabalhar num berçário, de uma pessoa que se coloca à disposição para vir aqui louvar o Senhor. Não faça isso, porque se você fizer, o teu propósito, ele não terá assim a sua totalidade. Eu sou mais ou menos dentro de um propósito. Não, Deus quer a totalidade. Deus quer os nossos propósitos firmados nos preceitos dele. Amém, amados? Muito bem. O propósito da vida, eu dividi aqui em algumas partes. Primeiro, servir a Deus. Primeiro propósito de vida para nós, servir a Deus. Venha com o pastor em Josué, no capítulo de número 24, versículo 15. Josué 24, 15. Aleluia. Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. E quem está triste, diga amém. Que bom, né? O Espírito já trabalhou. Que bom. Josué 24, 15 diz assim, olha: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora veja só, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Ah, Jesus amado, que coisa maravilhosa. Responsabilidade do povo escolhido. Essa é a sua responsabilidade e essa é a minha responsabilidade. Olha só, queridos irmãos, alguns itens eu tirei aqui. Primeiro, temer ao Senhor. O que que é temer ao Senhor? É honrar e respeitar a sua vontade em tudo. Isso é que pega, sabe? Porque a gente respeita só um pouquinho. A gente respeita naquilo que nos interessa, aquilo que o Espírito fala aqui abertamente. Bom, isso aí não é bem assim. Cada um analisa o seu modo, mas não é bem assim. É honrar, respeitar a vontade de Deus em todas as áreas. Amém, igreja? Aleluia. Muito bem, isso aí é servir a Deus. Dar-lhe honestamente, com toda fidelidade, aquilo que Deus quer. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer da sua igreja? Para que o Senhor Jesus Cristo nos comprou? Com o sangue do seu próprio filho. Tantas coisas. Segundo item que eu tirei aqui, escolher ao Senhor, dar-lhe o primeiro lugar na vida. Eu tenho que dar o primeiro lugar na minha vida para o meu Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses, a gente tem que falar e mostrar na Bíblia Sagrada as coisas que o Senhor quer. Colossenses 1:18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha só, meus filhinhos, eu não posso colocar o Senhor em segundo lugar. Você não pode colocar o Senhor em segundo lugar. E normalmente isso acontece: coloca em segundo, em terceiro, em quarto. Primeiro eu, sabe? Não é isso? É, pira um pouco minha farinha primeiro, é isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É, puxar a brasa para sua sardinha. Eu sou o dono da bola. Quem é que vai jogar? Eu? O dono da bola sou eu. Quantas vezes nós já vimos isso? Os homens sabem disso, né? Vamos fazer a escalação, a bola é minha. Eu, você e os restos. Mas não é assim. Não é assim para nós termos o propósito da vida. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele tem a primazia para todas as coisas. Quando você faz isso, você está sendo uma pessoa digna de ter esse propósito na sua vida. E Deus se agrada disso. Outro item a respeito do propósito da vida está em buscar o reino de Deus. Esse é o meu propósito, buscar o reino de Deus. Olha, isso aqui é bem entendido para que nós venhamos analisar, porque buscar o reino de Deus, uma vez que o Senhor já está dentro de nós, na realidade foi Ele que nos buscou. Mas o que nós queremos transmitir isso quando está registrado em Mateus 6:33? Mateus 6:33. Aleluia. Então, diz assim em Mateus 6:33. Portanto, 33: Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, o que é que o Senhor está falando aqui para todos nós? Buscar o primeiro lugar. Jesus mostra a verdadeira escala de valores em nossas vidas. Eu vou repetir. Jesus mostra, Ele nos apresenta a verdadeira escala de valores na vida. E quem fez o curso aqui de oficiais, que leu aquele livro, Os Sete Hábitos, né? Sabe perfeitamente que nós temos que priorizar os nossos trabalhos. Nós temos que colocar prioridade nos nossos trabalhos. A minha primeira, a prioridade número um na minha vida, Jesus. A segunda, Jesus. A terceira, Jesus. Pastor, não tem nada para você? Se Deus quiser, sim. E é assim que tem que ser. Então, meus filhinhos, Jesus mostra a verdadeira escala de valores. Primeiro, o corpo vale mais do que o seu vestuário. Se você ler esse contexto, você vai ver. O texto todo, você vai ver. Primeiro, o corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. Veja só os valores que Jesus colocou. Acima destas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Quando você tem essa comunhão espiritual com Deus, todas essas coisas são acrescentadas, e muito mais que você possa imaginar. Aleluia. Quem dá a Deus a posição central da sua vida gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Olha quantas promessas de Deus para nós. Como a palavra de Deus é profunda, meus filhos. não é um livro qualquer, não é uma leitura qualquer, não é algo que você lá abre e começa a ler e fica arrepiado, não é por aí. É você comer essa palavra, é você colocar essa palavra dentro de você e você ter a palavra de Deus na ponta da tua língua para aquilo que vier e aquilo que der. E você vai buscar direitinho a palavra do Senhor. O Senhor disse em uma ocasião que Ele mesmo colocaria as palavras em nossas bocas e nós daríamos o bom testemunho deles aos reis. Que bom! Eu tenho que acreditar nisso. A minha mente tem que ser tomada pela pessoa de Jesus. A sua vida tem que ser tomada, as nossas vidas. A igreja tem que entender essas coisas, meus filhinhos queridos. Graças a Deus por isso. Então, meus filhinhos, quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará seu cuidado onipotente e eterno. Venha com o pastor, Romanos 8:32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Assim diz a palavra de Deus: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Amém, igreja? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que ele não vai nos dar graciosamente todas as coisas? Vai, vai. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que, sobretudo, confiar nessa palavra de Deus para que eu viva uma vida com propósito. Aleluia. O item C de uma vida com propósito: completar alegremente a carreira. Olha, meus santos irmãos, a gente conhece casos de pastores que foram eloquentes, fizeram, aconteceram, e quando chega lá na frente, ele entrega o ouro, ele se desarma, ele abandona, ele não vai em frente, ele não quer. Olha, talvez ele tenha enfrentado tantas dificuldades na vida que essas dificuldades fizeram com que ele lá na frente abandonasse tudo. É isso que Deus quer? Não. Eu me lembro de uma passagem, há muito tempo que eu li isso, de que um velhinho já tirou a vida dele todinha em missões na África, e ele já estava bem depauperado, bem velhinho, e ele chegou na sua igreja todo curvado, segurando no púlpito, e ele pediu que ao pastor da sua igreja alguém para vir substituí-lo na África, porque ele não tinha mais forças. E o pastor fez o apelo, a igreja cheia: qual é o jovem que quer substituir o nosso velho missionário? E aquele silêncio, e ninguém levantou a mão, ninguém se colocou à disposição. Aquele velho missionário levantou da cadeirinha dele, bem depauperado, apoiando, e falou assim: olha, se ninguém quer me substituir, eu volto para a África. A coisa é muito séria. Sabe, meus filhinhos, às vezes a gente não quer perder o conforto do nosso lar, o conforto de nossas vidas. E aí vem aquela pergunta: você está colocando verdadeiramente Deus em primeiro lugar? Será que uma simples, perdoa-me, uma maliciosa novela que tira de um púlpito, de uma igreja? Será que essas programações da vida, onde você liga aquele caixote luminoso, vai fazer com que você se prostre com essas programações? Aonde... E será que o povo de Deus não está entendendo isso, filhinhos queridos? Olha, você que está aqui escolheu o melhor. Talvez alguém tenha te convidado para ir para a praia. Olha que sol. olha que calor, não é melhor você ficar de molho naquela água geladinha? O corpo diz que sim. E o espírito? Pois bem, você escolheu o melhor da fatia do bolo. Você escolheu o melhor. Muitas vezes essas pessoas que estão lá, elas não sabem nem o que elas estão pegando. Com esse sol tremendo, com esse castigo de trânsito. Ainda há pouco, não sei se a igreja viu, lá em São Paulo, duas pessoas, um carro encostou no outro, dois cidadãos saíram dos seus carros e se atracaram ali com uma briga ferrenha. Mas olha, não tem nada de novidade não. O mundo está assim. Ninguém mais tem paciência com nada. Ninguém mais tem assim respeito com nada. Cada um faz o que quer, o que bem entende. Aliás, aproveitando aqui, esse Congresso da Família vai falar muito a respeito, né, irmã Nilce? Congresso da Família vai falar muito a respeito. Você que é chefe de família, você que é mãe de família, não ceda às rédeas da responsabilidade que Deus te deu. E vamos em frente. Lá na frente tem a coroa para você receber. Então, meus filhinhos, completar a carreira alegremente, isso é maravilhoso. Isso aí é o propósito de vida. Veio com o pastor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos 20:24. Assim diz a palavra de Deus: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, ele diz, filhinhos queridos, que ele não considera a vida dele preciosa para ele. A minha vida é preciosa para Jesus. A sua vida é preciosa para Jesus? Diga amém. Lógico que é. Tanto é que ele te escolheu. Amém por isso? Então, meus filhinhos, ele diz, contanto que ele complete a carreira. Meus amados irmãos, eu quero completar a carreira do Senhor que ele me deu. Esse ministério que o Senhor me deu, eu quero completar. Eu quero terminar minha vida, meus filhos, com meu coração firmado nas vontades de Deus. E queira você também. E queira você também. Então, meus filhinhos, carreira. Carreira quer dizer ministério. É sua caminhada. O que você deve fazer, não esmureça. Não importe se um irmão ou uma irmã venha trazer algo para você, que seja um peso, uma palavra. Você tem muito mais coisas grandiosas para você alcançar. Não se prenda com coisinhas miudinhas do nosso meio. Nós temos que entender que nós estamos lidando com seres humanos, e aonde estiver o ser humano, há o erro. Não olhe com aquela sua visão curta, olhe com a sua visão muito mais longa, muito mais profunda. Não perca o alvo da sua vida. O alvo da sua vida é Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor, por favor. A Ele toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Carreira quer dizer ministério. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, a viagem para Jerusalém faz parte da conclusão da minha carreira. Ele tinha que ir para Jerusalém. E muitas vezes, sabe, meus filhinhos, a gente nega para ir em tal lugar, ali ou aqui, às vezes de carro, de navio, de ônibus, de avião, seja lá o que for. Nessa época não tinha nada. Tinha camelo, tinha cavalo, ia a pé, mas ia. Pastor, eu não pude ir domingo à igreja porque meu carro pifou. E as pernas? Pastor, eu moro em Campo Grande. Pode morar onde você quiser. Vai passar uma carroça e vai te dar carona. Agora eu peguei muita gente. Peguei muita gente pelo pé. Pastor, eu não fui à igreja porque, olha, Eu estava naquele dia, sabe, tudo azedo, nada dava certo. É exatamente aqui que a situação vai ficar inversa. Eu me lembro muito bem que da pouco eu perguntei: quem está triste, diga amém. Ninguém falou nada. Mas será que todo mundo chegou aqui alegre? Eu acredito que a maioria sim. Mas nem que seja uma pessoazinha chegou aqui triste. Mas se chegou, esse Jesus muda. Ele muda, ele te dá alegria. Às vezes você quer simplesmente um abraço, às vezes você quer um beijo, e as pessoas ali na porta recebem, te abraçam, te beijam: minha filha, meu filho, Jesus te ama. Me lembro de uma história de um fato que uma senhora pegou uma criança para criar, e essa criança cresceu, se tornou rebelde, até porque sabendo que não era filho. E essa criança então, esse jovem, se embriou para as drogas, só fazia as trucidações, começou a pegar e vender os aparelhos, os bens materiais dessa mãe, para poder sustentar o seu vício. E essa mãe já não sabia mais o que fazer, e aquele jovem já estava em uma situação tão drástica. E ela então chegou nos olhos dele, naquele momento em que ele estava querendo esganá-la, porque ela disse que não ia vender o aparelho, e ele estava para esganá-la, e ela olhou dentro dos olhos e disse: meu filho, eu te amo. Ele se desarmou. Nunca tinha ouvido isso na minha vida. E ela, por uma ação do Espírito, olhou nos olhos do menino e disse: eu te amo. Isso aí desarmou um garoto. A Célia está me lembrando aqui que essa semana passada nós recebemos um convite de uma irmãzinha de outra igreja para nós sermos os padrinhos dela de casamento. E ela veio aqui com seu noivo. E ali no final da porta, ela estava conversando comigo e com a Célia, e ela disse assim: olha, desde o dia que eu entrei aqui nessa igreja, uma palavra do pastor até hoje ecoa dentro da minha mente. E dentro dessa palavra, eu estou sempre ligado com vocês. E ela disse: essa palavrinha foi quando eu fui no gabinete e o pastor Medeiros me chamou de minha filhinha. A gente fala isso com tanta naturalidade. A gente fala isso no nosso dia a dia, mas a gente não sabe, amados irmãos, o que isso aí, como vai entrar na pessoa e o que vai produzir dentro dessa pessoa. E essa menina vai casar em setembro, já nos convidou para sermos os padrinhos dela. Se Deus quiser, estaremos lá. Seremos padrinhos da nossa filhinha. Amém, filhinhos? Quem casar, estamos aí, tá? Oh, louvado seja Deus. Olha, meus filhinhos, que propósito da vida que Deus nos deu. Cada um descubra a sua. Cada um viva a sua. Não deixe de forma alguma realizar essa carreira com alegria, com contentamento. Veja com o pastor em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Versículos 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Essa leitura aqui lembro perfeitamente o meu falecido tio, que foi tão importante na minha conversão da Igreja Católica para a Igreja Evangélica. Ele usava muito esses termos. Então diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo Jesus, diga amém. Você se enquadra aqui também. Não é só o apóstolo Paulo, é você também, sou eu, somos nós, que nós podemos dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. e você vai partir deste mundo seguro nesta fé. E quando você chegar na presença do Senhor, o Senhor vai olhar e falar assim: meu filho, minha filha, parabéns pela fé que você tem. Parabéns pela fé que você guardou, que você utilizou. Nunca em momento algum, nem naquele momento de angústia, naquele momento em que você não sabia o que fazer, nem naquele momento você abandonou a fé. Que Deus. Isso é vida com propósito, meus filhos. Graças a Deus. Eu quero que você volte aqui em Atos 20, versículo 25. Atos 20, versículo 25. No 20 ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha, ele diz que bem sabe que no meio daquele povo em que ele passou pregando o reino, meus filhinhos, o reino que ele pregava era o evangelho da graça de Deus. Aleluia por isso. E por último, filhinhos queridos, dessa vida com propósito, letra D, terminar a tarefa divina. Terminar, perdoa-me, não é o último ainda, é o penúltimo. Terminar a tarefa divina. João 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Então diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aqui é a oração que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo para Deus. Agora eu pergunto a você, eu pergunto à igreja, meus filhinhos, será que nós estamos verdadeiramente glorificando a Deus aqui na terra, aqui em nossas vidas, com a obra que o Senhor nos confiou? Será que nós não estamos falhando em alguma área? Será que em alguma área nós não estamos deixando a desejar? Olha, meus filhos, para Deus tudo. Amém? Para Deus tudo. Para Jesus, tudo. Louvado seja Deus por isso. Então, meus filhinhos, glorifiquei na terra. Tudo que o Senhor Jesus fez aqui na terra foi para a glória de Deus. Ele veio com esse propósito. Eu quero dizer que é essa a primeira novidade para você. Aqui na terra, nós também. Tudo que nós fizermos, sejam feitos, todas as coisas, para a glória do nosso Deus e nosso Pai Celestial. Amém, meus filhos? Seja assim na sua vida, seja assim em minha vida. Tudo que o Senhor vencera, todas as coisas que Ele vencera, foi através do Espírito. Nós também não vamos vencer nada na carne, nós vamos vencer também no Espírito. Venha com o pastor em João 16, aí mesmo, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, vencer o mundo é somente pelo Espírito. Ninguém vai vencer o mundo pela carne. Ninguém vai vencer o mundo pela vontade, pela força, pela posição que ocupa, seja presidente de quem for. Não vai vencer. Vai vencer pelo Espírito de Deus que está em você. Esse é o torpedo que nós temos, e muito pouco nós sabemos desse valor que o Senhor nos entrega. Vencer todas as dificuldades, vencer as aflições. Olha, meus filhinhos, eu não quero, não é novidade para você não, mas olha, o povo que mais sofre na face da terra é o povo de Deus. É isso, pastor, então eu vou embora. Não vá, não vá, porque você tem uma carreira a cumprir. E quem segura essa carreira é aquele que te fez, que te comprou e que garante essas vitórias para você. Mas eu quero dizer para você que você vai passar sim por aflições, mas através do Espírito que Ele nos deu, você não vai ficar prostrado em nada, em nada na sua vida. A vitória é sua. Aleluia, é minha, é da igreja. É da igreja. Pode estar nos minutos finais da vida, não tem importância não, meus filhinhos. A nossa vida não se resume só nessa aqui não. Existe para você algo muito melhor, para mim e para todos nós. É garantido por Deus. O apóstolo Paulo chegou a um ponto que sofreu tanto que dizia: olha, a morte para mim já é lucro. Que coisa tremenda. E para nós finalizarmos, viver uma vida com propósito é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Venha comigo, João 4:34. João 4. Volte a sua Bíblia um pouquinho. João 4, versículo 34. Então diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, meus filhos, Jesus aqui está se declarando como um filho obediente que tinha uma missão. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo simbolicamente dado pelo pão e do vinho simbolicamente, do suco simbolizando também o sangue do Senhor Jesus. Olha, eu quero te dizer que é ali, nessa ação, é ali, nesse mandamento que o Senhor nos deu, que nós vamos fortalecer o Espírito de Deus que está em mim. É a comunhão dos santos. É a comunhão dos santos. É a comunhão do povo de Deus. Meus filhinhos, eu junto com você, eu ao teu lado, nós formamos uma força tão grande que Satanás nem ousa. Me dê suas mãos e vamos orar. Vamos confiar mais em Deus. Vamos depositar mais a nossa confiança naquele que pode resolver todos os problemas. Portanto, meus filhinhos, a comida ou sustento de Cristo é a sua vida entregue totalmente à vontade do Pai. Olha aí mesmo em João 6:55. João 6:55 diz assim, olha: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come, igreja amada, quem come desta carne e quem bebe deste vinho, deste sangue, jamais terá fome ou jamais terá sede. Que coisa. Que coisa, filhos. E eu quero dizer outra coisa para você. Essa vida que o Senhor Jesus Cristo teve foi uma vida muito difícil, muito árdua. Ninguém podia fazer o que ele fez. Você sabe que hoje em dia os cientistas estão estudando um meio de ver como que o Senhor Jesus Cristo conseguiu suportar todos aqueles sofrimentos. E verdadeiramente eu acredito que qualquer um homem natural como nós, nenhum de nós iríamos receber aquilo. Nós íamos logo antes partir para a glória, morrer, desistir, fazer qualquer coisa, mas Jesus foi firme. Aquele filme do Mel Gibson, por exemplo, né, Paulo? Já assistimos 500 vezes, né, Paulo? Aquele filme representa verdadeiramente o sofrimento de Jesus Cristo por nós. Eu vou dizer um pouquinho mais. Quem sabe até mais do que nós vimos. Quem mais? E no entanto, o Senhor Jesus, em meio àquele sofrimento lá, em João 19:30, ele então diz, nos segundos derradeiros do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Terminou aqui a missão do Senhor Jesus. Agora é conosco. Acabou o sofrimento de Jesus. Agora é conosco. E então, meus filhinhos, consumar é a mesma coisa de que realizar. ele consumou, ele realizou a sua obra, a vida dele com propósito, e ele agora nos entrega o bastão, ele agora nos entrega a sua palavra, e diz: ide, meus filhos. Existem pessoas que estão morrendo a míngua aí fora, existem pessoas que estão padecendo aí fora, aguardando, quiçá, uma batida no seu coração para que ouça essa palavra. Filho, Jesus te ama. Isso é muito sério. E depois, filhinhos queridos, desse propósito da vida que o Senhor Jesus Cristo teve, a gente vem agora em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11 versículo 23, 11:23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e aí segue a comunhão que ele teve com os seus discípulos, e agora segue a comunhão que eu tenho com você, agora segue essa união que eu tenho com você até o último dia da minha vida aqui na terra e da sua vida também aqui na terra. Sabe por quê, meus filhinhos? Porque o propósito de vida de Jesus foi para que na nossa vida ela também tivesse propósito. E eu quero que você diga: minha vida tem propósito. Para isto o Senhor me comprou. Senhor, eis-me aqui. E vamos dar uma linda salva de palmas, porque assim o Espírito transmitiu à igreja. Aleluia! Graças a Deus.